está na área. O maior show de pressão do estado do Pará. Alô, alô, DJ Gordo. Já tô no barreiro. Alô, DJ Dinho, pressão. Olha que bagulho doido, meu olho. Vai ter aula de pressão hoje? Claro que sim. Então pode ativar o módulo bagulho doido. Comece o bombardeio de pressão. Boradinho gordo, bota pra endoidar. Boradinho gordo, bota pra endoidar. Vai começar a pressão. Bota pra endoidar. Boradinho gordo. O barreiro já presente o momento. Bota pra endoidar. E a partir de agora. Bota pra endoidar. O bagulho doido vai entrar em ação. Boradinho gordo, bota pra endoidar. Bora botar pra endoidar. Boradinho gordo, bota pra endoidar. Vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão. Bora, presidente Marcelo! Estamos na casa! Bora, Eliseu! Chegamos e vamos botar a barriga! Vai começar a fila! 'Cando olha o que a galera fala quando a galera, tá tocando, então, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Vai fogo. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. De mim gordo tona. Ninguém fica parado, Marcelo do esquerdo. Moleque doido. Bota mais uma na conta, meu gerente. Moleque doido, mostra como. Cara, tá estourado. Pra cima. Sal, sal, as caras de mal. Sal, sal, as caras de mal. E a minha amiga Maria Leal. Tá caqueado. A matriarca do churrasco do Japa tá na área. Pra cá, pra lá, pra cá. E aproveita e leva um abraço, meu amigo Japa. Pra cá. Esse moleque é gente boa. Vai dançando, vai dançando. E vai dançando, vai dançando. Tá no caqueado, tá no caqueado, caqueado. DJ é brabo, porra. Moleque doido, vai moleca doida, vai moleque doido. Segura aí, ó. Só um cuzão. O Alisson Reis, a Liga Neves, o Thiago Santos. O Jackson Viana. Só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão. Bora botar pra aquecer, pra aquecer. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Primeiro a gente aquece, ó. Tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Bora, Dieguinho, bora, bora, Dieguinho. O bagulho de ritoninho, a galera vai fazendo aquecimento. Fala, Cicinho, bobinho. Olha aí o Bruno Vermelho, o cheiroso que tá aqui. Bora, bora, bora. Joga o Lanzão. O Leonardo Oliveira tá mil graus. Joga, joga, joga. Joga o anzol, joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Bora, maninho, só quem tá solteiro joga, joga o anzol. Bora, maninho, joga o anzol. Bora, bora, bora, bora. 3, 2, 1, já, já. E se parei, porra. Tô solteiro agora, tô solteiro agora, tô solteiro agora. DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar. Vou sentar na tua piroca. Vem com gosto, vem com dinho. Aniversário do Camãozinho, referência. Que rocha, Cauê! Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. É muito caqueado, ó. Que eu vou sarrar no seu pé. Ele quer sair. Diego da Pedreira. Diego Caçador, bora sujo, bora Bruninho. Oi, ele quer sair comigo. E a galera que tava no mormaço invade dizer. Ele é bandido, bandido, bandido. E aí, sujo? Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Se amarra, são os quatro caras que a bandida se amarra. É o Euler do Ponte, o Leonardo de Vera, o gerente Marcelo, o Tafa do Gol Pressão, o Rodrigo do RP Lanche, o meu amigo Pato do Bastel do Pato, o meu parceiro Thiago e o Diego Caçador. Já tem o Thiago aí. Já, já, já. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, agora vai. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão. Carlinha Monteiro. De alguém que ama. É o Jeguinho, meu blado. Duvidas. E aí, subir esse beijo. Paixão. Tão valeria. O tesão. Que encontramos. O bagulho doidou, Denise. Ah, e essa música vai de Thiago. É tão pouco. Pra sua primeira dama, Rafaela. A mulher da RH Boutique. Você me chama, tô... E aí, Maia da Lagoste! Me liga, já quero te encontrar. Bruna Santos, a melhor palpiteira do jogo do bicho! Agora! Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Amanhecendo do Liceu, papai! Bora, Robinho, da Cidade Seda! E aí, meu parceiro? Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Oh, você é o meu par perfeito. Olha dancinha do carpinteiro com o gordo e o tio. Faz a dancinha do carpinteiro com o gordo e o tio. Vai fogo! Faz a dança da sapatão, é a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. China! É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do Juan. É a dança do viadinho, a dança do viadinho. Atenção, meninas, segue o baile. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. E aí, macaco da esposa? Então bota, bota, bota que eu vou usar. Um abraço pra você. Então bota, bota, bota que eu vou usar. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O peitinho assim e o cabelinho colorido. De 38 carregado, torrando um baseado. Pra ficar da boca que faz o sexo molado. De 38 carregado, torrando. Caçador, o sujo também. No carro vai dizer que não gostou. Foi bate, bate na xereca. E aí, Bruninho da TV? Bate, bate na xereca. Tá na área. Me machucou que é só piru. Cartão. Mete com pressão, é só piru. Ele falou aqui, é mais pressão. Pressão que é só colocar. Pressão. Devagar na pepequinha, é só colocar. Ai, ai, devagar ai, na pepequinha. E ele bate, bate, bate com vontade. Ele viado, bate, viado, bate, bate com vontade. Só cateca, cateca, cateca. Vou cateca e só cateca. Assim, ó, olha, só cateca, cateca. DJ Rick de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa e vai. Vai acelerando, acelerando, amor. Toma na batida, toma na batida, toma no batidão. O bagulho então todo vem seu. Vem comigo, vem descendo, vem descendo. E aí, Leonardo Oliveira, o cheiroso e coração também tá na área. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. All about how my life got flipped, turned upside down. Agora, pichado! Take the manager, sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Não para de dançar, não. Não para, não para. In West Philadelphia, born and raised on the playground of where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some ball outside of school. When a couple of guys who were up to no good started caquiado, caquiado, caquiado. Faz o caquiado. Faz o caquiado, faz o caquiado. É agora, família Pizza! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caquiado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caquiado. Quando já chegaram, e ninguém fica parado. Ao vivo, Donizete! É muito caquiado, com gordo e odinho. Bora, Pitbull! Tá na hora, tá na hora! Bora, Pitbull! Pega essa cachorra! Bora, Pitbull! DJ Udi é o brabo, porra! Pega! E o nosso amigo Maia! Essa cachorra! E o Dalacoste já falou! Essa cachorra! Aniversário da Rafaela Horácio! E tá só uma festa do camarote, bora, Thiaguinho! Como é que é? Parabéns pra você, Rafaela! Puxa! RH tá na área! Eu já tô mil grau! Pega fogo, pega fogo! Já tô mil grau! Olha os caras do... O meu amigo Nico do shopping tá na área! Olha os caras do... Ele é sua loira! Viado! Mas é vagabundo, tem vagabundo! E aí, loura? Mas é vagabundo! Tá todo mundo aí, ó! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá! Olha o bichado fazendo caqueado, ó! Tenho pressão que tá tocando, ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Dá uma sentada, sentadinha, vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando. E prepara que hoje domingo. Conga, conga. Hoje domingo tem Caribe Show pra galera. E até meia-noite ninguém paga ingresso no Caribe. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Gordo e Dinho pra cima. E às vezes ela suta, me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito. Explode o batu. Agora. Você me perdeu. Sal. Puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que surgiu da minha vida. Então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque, então. E quinta-feira já é aniversário do Felipe da Caju. Peguei. Começa no Caribe e termina no Ponte Sexta. Tá no aí, o rock tá mil grau. E sábado já tem Palácio dos Bares. O bagulho. Sal. Só os caras doidos. Da mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal. sal e dá-lhe sal. Olha o teu celular, desgraçado. Sal, sal e dá-lhe sal. Pupa, pupa, pupa, pupa, pupa, pupa, pupa, pupa, pupa. Sequência de vapo, vapo. Vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Olha o gatilhado, gatilhado, gatilhado. O empresário Jorginho falou, meu Deus do céu. É muito rock pesado. Bora, bora, bora. Bora, Cirlã das Top Smart. Confesso que eu acelerei. Tu gosta no gás. Confesso que eu acelerei. Tu gosta no gás. Tu gosta no gás. Confesso que eu acelerei. Tu gosta no gás. Hoje acabou a água, toma banho de leite. Hoje acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Olha o barulho da cama. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, 17 anos comigo na tempo. Me esquece por um quietinho na sua casa. Eu tô demais, mas tô vigiando. Ela fala que quer comer, eu sou criminoso. Ela tá na zona sim, eu sou criado todo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Essa aqui é muito firme, ela BR. Se o bicho pode foder comigo. O rock aqui em Belém tá pesado, moleque. Estamos no Barreiro. E aí? O complexo tá lindo. Olha como tá lindo o novo NZ. Permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa lili dos amigos que estão privados. E meu parceiro Cirlanda, Top Smart. O macaco da Discord, tô na área. Pode crer. E aí, Cirlanda? Quem se vai é o Antabini, um abraço. Felipe da Caju também tá na área. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o... E a minha grande cametá tá na área. Vai ver que só não era... Um abraço pra vocês aqui, ó. Menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar... Esse é o novo barracão do Liseu. Não era nossa hora. E agora a galera vai curtindo assim, ó. Volta. Eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Te peço, então volta. O Bruninho falou estilo Braga Show, pai. Eu te peço então volta. Te peço então volta. Te peço então volta. Toma na batida. Toma na batida. Toma na batida. Toma na batida. Agora, agora, agora. Aí novinha, eu sou safadinho. Te jogo na parede, te empurro devagarinho. Aí novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te boto com carinho. Lerê lerê, laia laia laia, laia laia laia laia laia laia laia. Lerê lerê, laia laia laia, laia laia laia laia laia laia laia. Se não acredita, eu vou te falar, é só você escolher rapidinho ou devagar. Se eu empolgar, não vou parar não, segura novinha, só botada com pressão. Ei, é só botada com pressão, e é só tapar na pinta, é só botada com pressão. Toma com pressão. Só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão. Gêmeo! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ela quer dar baba jam, ela quer dar baba jam, ela quer dar baba jam, ela quer dar baba jam. De 38 carregado, torrando baseado. E a minha amiga dona Rayana? Ela que é a primeira dama, meu amigo Nico do Shopping. Esse amor que é amor platônico, mano. E aí, Nico do Shopping? O carro vai dizer que não... Ele é dona Rayana. Xereca, que chega. Amor platônio, vai. Tira xeré. Vai, DJ Sandro. Os meninos da quebrada andam muito violento. E tirou a bunda no baile, nós tava aqui. E nossa amiga Agatha. Vai vendo, é de... Das meninas da Discórdia. Eu vejo no rabão. E nosso amigo Bruninho também dos famílios na área aqui, ó. Você tá no sonho. Um abraço. E abre só, é só putaria, abre só puta, é só piro. Patão, mete compressão, é só piro. O bagulho tá doido, ó. Mete compressão, que é só colo. Amiga Tati Salles do Papo Calcinha. O engenheiro Jorginho, tá todo mundo aí, ó. Olha o amigo sujo da TF, falou que Vini veio mesmo. Bora, Bruninho, que o bagulho tá doido. E faz o caqueado, caqueado, caqueado. Bora, Bruninho, detonando, detonando. A galera da União Bet também tá aqui, ó. Bora, Thiaguinho, aniversário da primeira dama. E aí, Rafael Horácio? Vai. Vai no caqueado, caqueado, desviado. Bora, Boninho, detonando, detonando. O meu amigo Pichado é a primeira dama. Bora, Samanta. A Sâmia. Os Gordidinho Pressão.